desta vida, prosseguindo vou sempre a louvar. Quando vem as provações, penso que as forças irão terminar. E se o inimigo vem com grande furor pra me derrotar, clamo o nome de Jesus que logo envia anjos para guerrear. Nome de força, nome de poder, está passando.